Este é DJ Lennon. O doido chegou. O doido chegou. Para tornar a sua festa ainda melhor. E agora, com certeza, o show vai começar. O show vai começar. Sempre com dedicação e respeito a todos. E fazendo de sua festa uma verdadeira explosão musical. Sempre. A cada dia que se passa. Para minhas musas! Se dedicando ainda mais para o seu público. Então aqui estamos. Fala aí, meu DJ Lennon. Vamos nessa, Marituba! Chegue mais, meu doido. Chega! É o bagulho doido que fala, né, moleque? Sempre. Dá-lhe, meu doido. Detona aí, DJ Lennon. E o doido chega em nome! Digital Produções. Um novo conceito em mídia audiovisual no Brasil. E também... Batata Gourmet do Bengala! MM Lanches, onde você encontra a melhor batata gourmet do Bengui. Apresenta o doido! Avisa todas elas que o doido já chegou. O doido chegou. Bora doido, bora doido, bora doido, bora, bora. Bora, bora, bora. Já tem Antônio. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Bora, porra, Tiago. O águia chegou. Olha quem chegou. O doido chegou, o doido chegou, o doido chegou, o doido chegou, o doido. É sem massa. O doido chegou, o doido chegou, o doido chegou. DJ Leno, bota na pressão. DJ Leno, bota na pressão. Vai, DJ Leno. Não alivia. Não alivia que o doido vai pra cima. Tô te falando. Não alivia. Não alivia que o doido vai pra cima. Vamos lá, bora, bora. Bota na pressão, meu doido. Bota na pressão, meu doido. Bota na pressão, meu doido. Bota na pressão. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. Bota esse bagulho pra endoidar no pointilino. Vai, vai. Deixa de ser mestre. Balança tá causando terremoto pelo norte. Só se for agora, Cleitinho. É que o novo casal do esquadrão tá na área. Meu vazio, Leonor e a Sueli. Então pressão agora para o meu esquadrão, para minhas musas. Te escolhi na sua vida. Na noite, a noite mais bonita. Bora te descer. Com cheiro de amor. Vai estar junto. Cara, leva a luna imbatível, né, pai? Um beijo bom. O toque mais suave. Você tem a chave. Pega a chave do meu coração. Bora detonar, Japão. Não vou deixar. Tamo junto, maninho. Ninguém te roubar. Bora, casa back, na mania, vai. E aí, Rodrigo? É o seu lugar. Grande Passat, moral tem. O som dos moleques doidos. DJ Sassá, Moral e Cleucinho. Físico e Dirguinho. Mas que eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar. Eu vim foi pra endoidar, não é pra padrinhar, não. Pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar. A novinha da zona leste, é maior fotão, a novinha da zona sul, é maior fotão, a novinha da zona norte, é maior fotão, a novinha. Vagabundo mesmo e as novinhas se amarra, me leva pra casa e toma madeira. Sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra, me leva pra casa e toma madeira. As novinhas de hoje em dia tem tudo saído. É a Trevila chegando no punch! As novinhas de hoje em dia tem tudo saído. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. Agora doido! Porra que doido, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme. Eu sento e me acabo. Vai, DJ Lindo do Norte, essa publicidade está aí com a gente, Lindo! O ano que próximo sabadão vai dar um show à parte também. Atrevida do Marezinho, próximo sábado, dia 11. O aniversário do Norte, o som. Junto com o nosso Play Som. Vai rolar a rajada do Marezinho sábado, prepara. Aí, Jabá Gedeão. Eu sou Luan da Valor. Trocou meu nome, quando a gente fez amor, no peito vazio ficou, fingi não ouvir. Atrevida! Se eu atrevida! Aceitar, você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor. Mas dia 2, aniversário do Juninho, doideira! Com o tempo já pega fogo, vai ser bagulho doido! Não vou desistir! Você pode chamar, pode trazer! Se é meu! Vou lá, Juninho, doideira! Se é meu! Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Baile! Super Hot Baile! Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Baile! Super Hot Baile! Deixa eu ver quem tá por aí também, meu parceiro, meu brother Anderson, doideira! Da família Bate Forte! Chama periquita, já tá junto, vai aí, Ingrid! Foi muito mais do que vinho top, qual é o nome dele? Foi bem mais forte, durou muito mais que um dia, mesmo assim. E aí, Leone? Ia imaginar. Como é que tá o HGP, tá tudo certinho? Bora, maninho! E eu agora o famoso soldado Christian. Sozinha, virei de canto, olhei e segui a minha intenção. Nossa família Casa Beck também tá falando com a gente, obrigado mesmo. Quem vai me julgar? Fala já pra GDA! E agora vai tocar o DJ Danilo no nosso áudio som, no apoio. Prepara a minha pega fuga, já já tem os parabéns, olha minhas amas. Vai começar a apreensão com o sample, já já. Pra detonar ali no hino. Já já tem muita pressão. O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Então, Geovini, tá todo mundo da Camilo Pinto hoje aqui com a gente, garoto. Tá em Marituba, calma, calma, calma. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem... Joga tudo nela, joga, joga, joga. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Leito sempre aqui, joga. Minha tcheca. Vamos junto, marcar sua presença com a atrevida no Manezinho, prepara. É, garoto. Júlio BDB. Vai, droga. Cima, e bate na palma da mão, todo mundo na palma, da mão, na palma, da mão, na palma, da mão. Tchan, tchan, tchan. Ora além do doido, doido. Rachada no mal, rachada no mal, rachada no mal. Já já vai rolar rachada, garoto. É rachada de pressão. E o melhor da rajada de pressão vai começar. Já já. Prepara que sábado o parceiro Vitinho Sampaio vou marcar a presença confirmada no Marezinho, lá da nossa atrevida. Vai ser rachada também. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É sem massagem. Entra, entra se, sai molhada. Denise vai e Andresa, vem. Tá aí, Andresa. Entra se, talalala. Entra se, sai molhada. Denise vai e vem. Entra, e entra cego, sai molhada. Entra se, talalala. Bora, vizinho, pega fuga. Incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia. Mais pólvora! Cheio de pólvora, festa! Alô, Japa! Tu era feio e eu não te queria. Até você comprar um par de meia. Me conquistou agora. Me leva pro rock que eu vou endoidar agora. Me leva pro rock que eu vou endoidar agora. Desse jeito eu me apaixono na hora. Desse jeito eu me apaixono na hora. Sai fora, tu só quer me iludir. O rock diz que... Aí, maninha, que meu parceiro Curau também dá presente. Hélio, Michael e o Vitinho. E o Leozinho também dá, todo mundo da Camilo Pinto presente aqui na frente. E o Giovanni botando pressão. Ei, meu DJ. Ei, meu DJ. Meu DJ, fala bandida, fala bandida, fala. Ei, meu DJ, faz um favor, toca me olhando e me chamando de amor. Toca me olhando e me chamando, te amestrua, me chamando. Vem piraca, vem piraca, vem piraca, vem, vem, vem piraca, vem piraca, vem piraca, vem. Hoje eu vou pro rock doido, hoje eu vou pro rock doido, hoje eu vou pro rock doido, hoje eu vou pro rock doido. Vai começar a pressão, vai começar a pressão, vai começar a pressão, vai, vai começar. A pressão tá começando e o calor tá aumentando. A pressão tá começando e o calor tá aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, tando, tando, tando, tando, tando, tando, tando, tando, tando, tando. Explode o barulho. Deixa que eu boto, deixa que eu boto, deixa que eu boto. Já que tá tudo programado no esquema, e hoje à noite que eu vou me envolver. MC Ferrão, é o nome do maestro. Dizer que eu mato a outra. MC Ferrão, porque eu prefiro. Daí o Madison, o Rogério. Hoje, tá todo mundo presente, o Rodrigo. Bora, Pierre. Bora, Marcelinho. Na onda que o bagulho é de verdade. Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade. Hoje que tu bota na base. Então. Perfume bom, ei, tu tá no point, cheiro de marola boa, ei, tu tá no rock, o DJ já tá tocando, ei, tu tá no rock, os amigos endoidando, ei, tu tá no rock, alô, Mel, e vem sentando pra cima, ei, bola, ei, tu tá no rock, ei, tu tá no rock, fala minha comitiva na Camilo Pinto, ei, tu tá no rock, ei, tu tá no rock, sentando, sentando e rebola. Meu parceiro Marlon da vida presente, ele é a primeira dama. Aqui ao lado da Trevida, tá detonando tudo, garoto, garoto. Japa pop, né? Bora, garoto. Quem pegou o rank tá gostando. Bora, minhas damas, pega a fuga. Vai botar pressão aí, garoto. Bora, Lona, bora, Rosa, bora, Rebeca, Lona, Yara. Pra todo mundo, cadê a Brindinha? Cadê o Sé? Cadê a Dungue? Vai lá, vamos lá, Cristina, bora abraçado no mundo aí que já se faz presente com a gente. Tá todo mundo hoje curtindo aqui no Point da BR, né, garoto? E... quem é do Clube do Remo que tá presente aí no Point hoje, meu irmão? Quem é do Clube do Remo, bota a mãozinha pra cima aí. A galera do Leão, bota a mãozinha pra cima. Quem é do Clube do Remo e bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Tchan, tchan, tchan, tchan. Agora quem é do Paixão, dá um grito aí pra mim. Galera do Papão da Curuzu, na palma da mão, na palma da mão. Tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Bora que já já tem um show da rajada, Leno. O DJ tá maluco e mandou avisar. O DJ tá maluco e mandou avisar. O DJ tá maluco e mandou avisar. O DJ tá maluco e mandou. Bora, careca! Também tá aí. O rock não. A Luan Vigarista de Gaçada. O rock não pode parar. O rock não pode parar. O rock não pode parar. O rock não pode parar. O rock não pode parar. Não fica parado. O rock não pode parar. O rock não pode parar. Finalidade era fica em casa. Mas me falaram que até. Também tá aqui a Cristina, a Aline, a Elânia, a Érica, tá todas as meninas aí. As minhas musas dos caras. Sonhou com o príncipe cantando a vida inteira. Mas o amor arruinou seu sonho lindo. Se deparou que tava mesmo é de bobeira. Hoje a novinha é baladeira e de domingo a domingo. Ela se encosta na festa com as suas amigas que é solteira e também tá com o coração malicioso. Voando baixo ao time do quebra-fosso. Me chamou no rebolado e disse vai namorar bobo. Na hora de falar de amor, meu Deus. Carretinha pequena atrevida. É meia-noite, todos dormiram. Ficamos só. Dá-lhe a rajada neles. Só chega perto, não deixe nada pra dentro. Mais pólvora. Os dedos tocam nos teus. Minha boca cola na tua. Respirando uma na outra. Fala baixinho que está pronta. Bora, vida. Se quiseres acordar. Bora, garoto! Vida inteira eu vou te... É o nosso GG! Ah, baby, eu adoro a tua maneira de amar. Só procuro mil maneiras pra te agradar. Te beijar, te amar e me entregar. Vai rebotar a pressão, peraí! Atrevida! DJ Ledo considerado! Mas ele toca pra caralho! Gosto muito dele, tu é doido! Eu confiei, te entreguei meu coração. Em tuas mãos pra você cuidar de mim. Poxa, até o Silvio Santos veio. Me usa, deixa pra lá. Vem, vem pra cá, vamos chegando, vem pra cá você também. Todo mundo, mundo que uma mulher pode dar, eu te dei. Nunca deixei faltar. Então ou você me assumir. Aí, DJ Clayton Sampler, mete ficha nessa atrevida. Vale a rajada de pressão, DJ. Não é brinquedo, não. Lenô. Já, já, terra, já! Vem, meu amor! Amor, eu sei que eu falhei bem. Ô, doido! Sei que te magoei bem. Pode escrever. Mas vamos tentar conversar. Carlos. DJ Panturrilha de Cachorro. Me custa tanto. Sente, sente, sente. Me diz. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas, eu só te peço. Só mais. Só mais uma chance. Já, já tem cantinho. Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som. Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som. Pulsante seco no ar. Merece nossa atenção. Preparem bem o senso. É cocada boa, não é? É cocada boa. Novinha linda, que mora aqui no lado. Tá cheia de papinho no WhatsApp. Um gostosão, corpo sedutor. Foi por isso que o doguinha se encantou. Senta aí, tá aí. Brigou. O homem do imbatível, rapaz, segura. Depois que eu conheci o mano dela. Depois que eu vi como ela. Aí tu lembrou, né, Leonardo? Depois que eu vi como ela atua. Depois que eu vi como ela se assanha. Só agora que eu me percebi. Alô, mano, te abençoa, vai. Bagulho doido, bagulho doido. Vai doido, bagulho doido. Vai doido, bagulho doido. Vai doido, bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Versão brasileira. Vai, up in the jacka, vai, up in the jacka, up in the jacka, vai, up in the jacka, up in the jacka, vai, up in the jacka, up in the jacka, vai, up in. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. Deixa eu ver se vai dar cedo, é uma jalada, pega a fuga pra cá, poção. Aí bora pra frente. Aí! Calçado está na porta. Vai no caquinha do batidão. Para o esquadrão, já já tem o hino também da galera. Tadinha das produções. Eita, DJ Carlos Mix. Veio quente, e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, volta a caixota ardendo, vai. E bota nela, bota nela, bota nela, vai. São publicidade, sua vida aqui em Brasília. Lá do Murininho, da Imarituma, onde? Onde? Lá vem a nega vigarista. E pode vir. Próximo sábado, a Trevida do Marezinho. Nega vigarista. Aniversário da Norte Sul, vai ser uma loucura total. Vim. E aí, Japa Pop, da vida aqui em Brasília. Vigarista. Tá botando pressão. Lá vem a Atrevida. Lá vem a nega. Lá vem a nega. A nega vigarista. Vem de Carlos Sonic pra detonar. Sonic pra detonar. Rio de Calo Sonic pra detonar. Sempre é. Rio de Calo Sonic pra detonar. Ah. Ah. Galera de Santa Maria também tá. Tava no fluxo, avisei a novinha no grau. Não sabe o que ela quer danada, vai, vai. Pau, pau, pau. Vai no caquinhado, vai. Pau, pau, pau. 3, 2, 1. Pau, pau, pau. Pau. Bora lá, China! É nóis! Doido em ação. Vai tremendo, vai. Que vou, que vou, que vou, que vou, que vou. Vai tremendo, vai. Que vou, que vou, que vou, que vou, que vou. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Rebeca, Júlia, todo mundo aí presente, as meninas. Olha a neguinha, alô, Estela. Vem na tremidinha, ela bate forte, dá-lhe a giradinha. E aí, Sueli, a neguinha, a Cristina, a Aline, a Elane, a Erika, giradinha. As meninas sabendo aqui. Eu o doido! Pista, ela já tá na pista, é 5.0, é a nega. Explode o bagulho. ela quer o seu convento. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu conselho. Ela quer o seu conselho. Tá jogada na minha cara, então vou ter que levar. Tá jogada na minha cara, então vou ter que... Já, já tem o Cleitinho. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca a toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer comprar vantagem, falando que é obrigado. Aí eu vou ter que zoar, tu beijo depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijo depois que ela mamou. Doido. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. E aí, bota ela pra mamar. Não marca a boca, depois chega emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é obrigado. Aí eu vou ter que zoar, tu beijo depois que ela não morre. Aí eu vou ter que zoar. Tá pegando fogo! Já segurou, prepara, já segurou! Já prepara segurou. Esse bolo aí, pega fogo, já já! Já segurou! Vai chamar o Cleitinho pra rachar, garoto! Vamos lá, DJ Lennon. Vamos lá, DJ Lennon. Tudo pronto. Então, que comece o espetáculo. Estamos de volta mais uma vez hoje. A nossa entrevista chegando, detonando aqui no Ponte da Galera. A galera já dançou aquela pressão, já vivenciou outras emoções. Mas tá na hora do cara dançar bem coladinho. Tá na hora do cara dar aquela acalmada bacana. Já já tem o baile do doido. Aí tu já sabe. O doido chegou. Pode puxar a mulher pro meio agora, pro meio do salão. Isso, pode puxar. Isso, puxa pra ela. Aquele gateado, vai. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Dois pra lá, um pra cá. Dois pra cá. O carro te dá valor, o carro dá valor. Bora dançar! Vai lá! Ei, ei. Como é que é? Banda Game! Nossa amiga Nayara também tá ali com a gente aí! Ela que tá cometendo mais um ano de vida também tá aqui com a gente! Com você. Obrigado pelo carinho! História de amor. Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor. Isso. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Lennon. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejos eu senti. Nosso amigo Pedro Lages também aqui com a gente. Ele que é atrevido. Tá aqui, aqui, agora. Pare de dividir com dois. O doido. Geografia, inglês e todas eu passei. Só não me. Nosso amigo Dodô também tá aqui com a gente, a galera aí. Nossa família vigarista. Obrigado pelo carinho. Nosso amigo Nilson. De amor. DJ Carlos Mix também. O nosso esquadrão. Prova de amor. Fala, Carlos. É o doido em ação. Como é que é? Banda. Vamos lá. Game. Acho que é agora. Pega a chave. Admitido, viu? 007. O sample dá maior valor. Vem, bandido. Vem. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Atrevida. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Agora! Cafuné no cabelo. Vigia o seu sono, sei lá. Até prova seus beijos. Pra ver se a barba vai arranhar. Um pouco de pólvora. Eu posso ser fiscal do teu olhar. Preparem o canhão principal. Pego sua dor. Já, já, dois. Pra quando você sair do banho. Posso ser a culpa. Vem de lá, Silvio Santos. Pra seus planos. Também vem pra cá, vamos chegando. Vem pra cá, você também. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem. Nossa família pega fuga também, dá baladinha com a gente. Obrigado pelo carinho. Hoje curtindo o som que eles dão valor. Atrevida. Aceito esse emprego de cobaia. Cadê o vidro da sarrada, hein? Ainda me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Eita, eita, eita! Banda 07. Isso que é gostoso, não larga, não larga! E algumas mentiras beijaram sua boca. Agora. A decepção atrás da outra. Atrevida. Eu entendo você. É a nossa atrevida chegando no point. O seu amor tem trauma do passado. O sentimento deve estar rachado. Mas eu entendo você. O seu coração perdeu a cor, cansou de errar. Nosso grande amigo Japa Pop da Beda aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, meu garoto. Desamor. Você é toda a rapaziada, Casa Beck da Beda aqui. Valeu pelo carinho, um abraço do Leno. Mas pendura uma plaquinha. O DJ doido. Novo amor em construção. E tijolinho, vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes. Atrevida. E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Isso, vai dançando com o Lina, vai detonando aqui na Atrevida. Carretinha pequena atrevida. Já já vai ter. E o melhor da rajada de pressão. Saia, fecha a porta, deixa as chaves. Nosso momento deixa que eu resolvo. Vou contra o coração. Peito cheio. Prepara tudo, Pedro! Saudade. Que dia 11, Maré Alta vai conhecer o show da rajada! E o melhor da rajada de pressão. Vai ter muita! Preparem o canhão principal! Por quê, Pedro? Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. Já já vai rolar! Mais pólvora! Vou deixar o Cleitinho. Tenho você. Meu porta-retrato tá sem sua foto. Na mesa de jantar agora é só um copo. Pra que eu... Já 11 de aniversário. Se eu tô morando da Norte Sul e quem detona por lá no Maré Alta. É Atrevida. É o meu cachorro. Cleiton Leno pra derrubar muito som. Parece que... E o melhor da rajada de pressão. Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem ti. Isso. A vida tão sem graça. Só parece que nada se encaixa. Só eu aqui. Nossa amiga Nayara também tá ali com a gente. Gente, nossa equipe pega a fuga. Obrigado pelo carinho. Começo do fim. Fala, Japa. Eu vou te amar por mais uma no fim. Nosso amigo Japa Pop da verdade com a gente. Obrigado, viu, garoto? Te acho de novo. Por aqui, curtindo o Leão. No tempo sou. Família Casabec também. E volta a nascer em 93. Nosso amigo gerente Mike também, o Giovanni. Vai aqui com a gente. Obrigado, viu, garoto? Se você sumir, eu te acho de novo. Toda rapaziada lá da Guaxinina também daqui com a gente. Eu sou mais uma vez. Tá curtindo a Atrevida. Atrevida. 93. Que é parada, garoto. Vai dançando no meio do salão, que tá na hora agora de jogar aquele chavequinho no ouvido da galera, da gatinha até mesmo, porque o cara chegou lindo. Eu tô desde o começo da festa aqui, já tô só com balde. Meu filho, pode puxar a mulher pro meio do salão, e a trilha musical doido vai fazer agora. Agora. Agora. Agora. Vai vir devagar, doido. Devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Alô, Reizinho! É tão esperta, diga por que com medo. Alô, Reizinho, não chega rapidola. Aqui com o Cleito. Mas só se for agora, meu pai. Por que tanta pressa? Agora! Não aproveitar antes que você pega. Você me liga. Ele quer ver aquele seu. No dia acabar. Sorriso lindo. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vem e vai. Eu sei, fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceber. Pra dançar, meu irmão. E o seu tempo vai chegar. Prepara, pega fuga, já já deu um show. Devagar, você está indo. As nossas musas também estão aqui com a gente, viu, Cleiton? Você vai ser com. Esquadrão também. Embora seja tomado. Chegado, Nildo. Obrigado mesmo pelo carinho, obrigado pelo. Pela receptividade de cada um de vocês aí. Que não medir esforço pra hoje eu vir curtir. E você, o ano da equipe. Presta. Pega a fuga. Eu vou te falar. E todo mundo tá aqui com a gente. Tadinho, aqui. Com esse erro você vai pagar. Seus segredos vem me revelar. Quero. Nosso amigo Dodô também tá falando com a gente, galera. Domi Gabriel. Valeu, garoto. E todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Banda 007. Eu não quero nem saber, te vira nos 30 aí. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão faltar. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que vão fazer eu esquecer. DJ Leno. As lágrimas que derramei por Leno. Eles não sabem andar. Nosso amigo Lúcio Sincero também tá aqui com a gente, ele. Nosso grande amigo DJ Pedro Light, garoto. Seus erros a me amar. Hoje a Light tá furiosa, né? Flores não sabem amar. Flores não sabem chorar. Nosso grande amigo Júnior, tô curtindo ele também, o Luan. Tá aqui com a gente, um abraço com todo o carinho aqui do seu amigo Leno. Um jeito gostoso, vai. Leno. Da 007. Valeu, Júnior, tô curtindo. Valeu, Luan. Atrevida. Many lovers, too many nights, facing the mirror that keeps you young. Nosso amigo Chapa, tá por aí, Chapa Pop. Ele e companhia da rapaziada aí. I'm so afraid. Que vieram lá de Águas Lindas. Aqui com a gente, curtindo Atrevida. Atrevida. Ele que é atrevido. The feeling is lost. I still believe that you cry for me. Will I survive without you? Já estamos gravando ao vivo. Like a fool. E aí, maninho? I was reading. Tô fazendo o Taia, tamo na Taia. TDC de Águas Lindas, prepara, meu brother. Fool. Tamo junto. I'm standing alone in O homem também, Ilha Tenebrosa, tá presente. Like a fool, I was dreaming. Like a fool, don't you lose your display. Esse negócio de hatch or fly não dá certo. Now I'm just fooling myself. Bora dançar e começar no point. E aí, Marlon? Tá aqui presente, rapaz. Nossa, cantinho com a gente aqui. Nosso grande amigo Japa Pop, sempre atrevida. Hoje ele bate no peito que hoje vai ser muita rajada, moleque. Onde é que... Mais tarde tem Passat, vai rolar chavada por lá também, né, moleque? Valeu! Me fala como é que... Lino! Pegar a sua mão. Fala, garoto! Grande parceiro do DJ Mário Fantástico, também tá presente, homem da carreta Pancadão Prime. Tá de Benfica, tá com a gente hoje no Point. Por sinal, ele falou que vinha, vinha mesmo, né, velho? Dia você me chamar. Valeu, Maicon! Pra conversar debaixo de uma... Faz parte! Doido! Que se apaixonou por alguém. Esse dia aí... A esposa Maiara também dá pra ali com a gente, ela aqui também é... Esse... Atrevida! Que eu não quero que aconteça... Eu não, Ellen! Então, é... Só de me esquecer... Atenção do que tu vai falar, viu? E quando você me disser, eu vou responder só oi com meu peito. Bora, Nildo! Escada nova, tá me dando presente, alô, Igor! Tá todo mundo na área. Toda vez que você me disser, e aí? Oi! Meu parceiro Giovanni também, ele, o Maicon, o Curral. O Raul do Camilo Pinto também tá presente de Santa Maria junto com a Atrevida hoje. Amo, te amo, te... Eita, maninho, vai pra cima. Banda 007. Procurado é Camilo Pinto, tá aí, maninho. Vai pra cima. Alô, minha casa, Beck, Carlos Silva. Entre ser a sua amiga e não ser nada. Nossa família Casa Beck também tá por ali com a gente, obrigado mesmo. Nada. Hoje curtindo a Atrevida, junto com o Leno, junto com o Cleito, obrigado pelo carinho, hein, garoto? Aqui, me fala, como é que vou pegar a sua mão? Aniversário do favelado hoje também, meu brother, tá por ali presente. Ele é a primeira dama, tamo junto, pra cima. Sua boca e não poder beijá-lo. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? É esse dia aí, é justamente esse dia que eu não quero que aconteça. Então só a amizade. Aqui está a maior pressão em som automotivo de Benevides. Nova carretinha pequena atrevida. Vamos preparar tudo que já já tem a rajada. Enquanto isso, o Leno vai relembrando aqui no ponte, aqui. Como um sonho bom, você surgiu em minha frente como um anjo. E o melhor da rajada de pressão. Para mim, logo me abraçou. Dizendo amor, voltei pra te fazer feliz, estou aqui. Aqui está a carretinha que é pressão total por... Tempo eu passei, senti... Dá-lhe a rajada neles, minha pequena atrevida. Sozinho, longe de você. Eu até tentei fugir, enganar o coração, mas não resisti, voltei, estou... Nosso amigo Japa GDA! Pra te amar. Só pra te amar, só pra te amar. Só pra te amar, só pra te amar. Só pra quê? Só pra te... Prepara, maninho, dia 26, aniversário da família TDC de Águas Lindas. Lá no espaço vai ser pressão total, junto com o imbatível áudio som. E vai ser uma loucura de som representando hoje com a gente. Para botar pressão nas marcantes. I love you. Fala, Rodrigo, não, chega rápido. Falou pra mim, me pode o sonho. Deixa eu ver, não pegar no microfone, pelo amor de Deus. Sonho ruim, beija-me. Cleiton. Cleiton. Cleiton. Cleiton. O doido em ação. Aqui. Estou dividido. A sua família Casa Beck também tá por ali com a gente. Obrigado mesmo. Meu amor. O Chapa Pop, né? Desde que ela mudou. Carlos Mixer. Já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir. É da Camilo Pinto, também da Imprensa. Todo mundo na área. Cara, Giovanni. Pressão na rajada, já já. Vai pra cima. Pois é certo pra mim. Diga por que não pensa mais em mim. Considerado. Diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Considerado. Só você sabe bem quem sou. Considerado. Então por que me abandono? DJ Leno, considerado. Eu quero estar contigo e não pensa mais em nada. DJ Leno. Lembra quando eu disse que você me completava? Atrevida. Mas agora você se foi e não gostou em nosso amor. Mas olha, olha, olha, vou te provar muitas das palavras. Estou toda noite. Toda noite ele chora. E aí? Meu Leandrinho também, o Leandrinho Cural, ele e o Maicon. Meu parceiro Vitinho também está aí presente. Tá todo mundo junto com o Giovanni. Tá junto e misturado na parada no Point. A canção que ela vai, que eu vou lembrar. Nós dois. Banda, banda, os braterés. A maior referência em Melody, Melody. Me diga por quê.